Acionamento de chame táxi. Sente após o bairro da Gol, autorizado posicionamento 3603. Seu nome é 212, essa é a identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça até nível de voo 050, QNH 1015. Descendo para o 050 com 1015, Oceanair 62, zona 2. Autorizado, meu 212. Estado, obrigado. Dan 3603, pronto táxi. 137 a bordo, autonomia 0340, alterna Galeão. Isso, Houston 3603, táxi via pátio 1 Índia, ponto espera chamar turno no 86, ajuste no 0 no 5, bom voo. Transar táxi pátio 1 Índia, turno 8.6, ponto espera 3603. Azul 4-0, 7-0 autorizado a final IRS, reportabilizado no localizador. Vai, reportar estabilizado 4070 da Azul. Xané 62-12-273, 1000 pés, que é negado 015, tá livre dos mínimos de ETAP. 3000 pés, livre da restrição ETAP 62-10. Salvador, o TAN 3662, passando 200, tem que ter informação X-ray. TAN 3662, essa é a identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça até nível de voo 050, quem negar 10015. Chegada a Mari, desça 050, 1015, TAN 3662. No 885, informação em curso X-ray, Guarulhos aprovado nível 360, via Pezulu 16, até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5467, controle 120.80. Frequência do controle 120.80, gol no 885. 885 está autorizado para São Paulo Guarulhos 360 pela Anderson do Economia até Belo Horizonte na saída da Euleda Bridge. Decola da pista 10 com curva direita, chama do controle 120.80. Código transponder 5467. Gol no 885, após Bravo até o Zulu, conforme rota do plano de voo. Gente, conforme rota do plano de voo, após Bravo até o Zulu. Gol no 885, correto, chame pronto. Camará. Fala, Salvador, 5516, posição 13, tem informação X-ray, solicita coordenada 150, Aracaju. Aguarde coordenação 3526. Adianta. ILS 6212. 62, autorizado 2.000 pés. 2.000 pés, né? 2.02. Tá, 3.662, desça pra 3.000 pés, que é negar 1.0, 1.5, tá livre dos mínimos de altitude de ataque. 3.000 pés, 1.0, 1.5, de altitude de ataque, 3.662. Xané 63, 1.0, desça pra nível de voo 0.50. 0.50, Xané 63, 1.0. 4070, livre pouso, 110 graus, 089. Tem livre pouso, azul 4070, obrigado. Copia. Afirmo. D5216 Aracaju 1150 aprovado via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5476, controle 120 decimal 80. 00150 Aracaju, Golf 677, decola da 10, curva esquerda após Puca. Transição Aracaju 5476, transponde 208, controle 5. Trip 5218, 16. 5216, correto, chamei pronto. Camarada, 5216. 603, contato radar na decolagem, suba do nível de voo 340. Autorizado, vá direto Leta para o Leta Kid. Na presente, direto Leta e após bridge, só para o 340, custa 3603. Autorizado, meu Deus, meu Deus, eu tenho até dois botões, eu posso ligar do localizador. Caralho, localizador, meu Deus, eu tenho 2. 070, vai livrar disso. Primeira direita, 121, decimal 9, azul 4070, as 45. 45, 319, boa noite. Com curva direita, transponder 5465, controle 120, decimal 80. Autorizado nível 360 Brasília, upper Zulu 17, decolando da 10, com primeira curva à direita na saída arbor, transição eleva, o transponder 5465 e o controle 208, para o voo 613. Voo 613, cotejamento correto, chame pronto. Chamando pronto. Paulo Salvador, muito boa noite, azul 4070, livrou na Fox. Boa noite, azul 4070, Alfa Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, obrigado. Oxanã 6310, desce até 4000, pé esquina H no 0196. 4000 no 0196, você estava na proa de duna? Autorizado, Oxanã 6310. Duna, muito obrigado, Mercedes no 0. Belizona localizada 1-6-2-1-2. 6-2-1-2, complete aproximação time Torre 1-1-8 de sua meia. 1-1-8-6, boa noite. Então, 3662, isso para 2000 pés, que é negado no 0-1-6. Autorizado a final ILS, reposto estabilizado no localizador. 2000 pés com 0-1-6, autorizado a ILS, para 6662. Xenomia 3-1-0, desça para 3000 pés, que é negado no 0-1-6. 3000-1-0-1-6, 3-1-0. Objeto 5-8-1-0 na escuta. Posição 1-3 para puxa acionamento. Livre acionamento, chame para o táxi, trip 5-2-1-6. Chamará para o táxi 5-2-1-6. Objeto 5-8-1-0, ato de identificação, atua na proa de ITAP. Desça para nível de voo 050, que é negado 0-1-6. ITAP 050, 1016, pode ser Duna? Exato, Duna, 5-8-1-0. Muito obrigado, direto Duna, 050. Então, 3603, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Mostra, 3603, 125, 1, 133, 25. Aguarde. Então, 3662 estabilizou? Acabo de 3662. 3662, completa aproximação, chame torre 118, pessoal 6. 118, 3662. Xenomia 3-1-0, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reposto estabilizado o localizador. 2000 pés, autorizado ILS, reportará. Estou em Salvador, da 3662, aproximação final, da 1-0, que a gente pode baixar o travado. 3662, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Sim, 3662. Puxa 6212, no sol 53, direita 1219. Direita 219, 6212. Salvador, Xané 6212, livrou na sua escuta. 6212, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa vai manter antes da Juliette, 6212. localizador, Xanaia 63, 1 a 0. 63, 1 a 0. Qual é a aproximação de Xanaia Torre? 1, 1, 8, 6. 6, 63, 1 a 0. Jet 5890, desça para 2000 pés, Renegar no 016, autorizado final IRS, reposto estabilizado no localizador. Reposto estabilizado, 2016, descendo para 2000, 5890. Boa noite, Xanaia 6310, 2006 do STF. 6310, afirmativa, aguardando pista livre. Aguardando pista livre. Questionamento no 041, no 613. No 613, aguarde. Aguarda. Traz uma Juliette, 6212. Xanaia 6212, Juliette 05. Juliette 05, 6212. Feito, eu estou em 1 decimal 9, estou em 6262. Consumador da 3662, visão? 3662, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa até a Juliette, 3662. 35216 com 67 a bordo, do 330 de autonomia, terminal de Salvador para o táxi. Gente, táxi via Pátio 1, no Índia, ponte para a Xanaia Torre no 86, ajuste no 016 agora, bom voo, 35216. Pátio Índio, ponto de espera 18.6, obrigado. Bono 613, coordeno com a equipe de sol para iniciar o acionamento após a passagem do ATR da TRIP. Ok, após a passagem da TR da TRIP, em coordenação está autorizado. Bono 613, chama o táxi. Sim, livre ILS para o web. Objeto 5890 já foi autorizado, afinal ele é. 7, obrigado. TRIP 5206. TRIP ali mantém pista 10. Ali mantém na 10, TRIP 5206. Eu sou Juliette, sou 3662. 3662, Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, 3662. Xanaia 310, direita 121, decimal 9. 219, boa noite. Para o Salvador, boa noite. Xanaia 6310, livrou na sua escuta. Boa noite, Xanaia 6310, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6310. Já 785-890, contato de aproximação Chime Torre, 118-6. 186, boa. Para o táxi, voo no 113 com 167 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna confins. Gente, táxi via Índia, ponto espera, chame a torre no 186, ajustando 016, bom voo, voo no 613. Entendeu, táxi, ponto espera da 10, via Índia, no ponto espera 186, para o voo no 613. Obrigado, boa noite. 6310, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 6310, obrigado. Confirme. Suba, até nível de voo 150, você é da PUCA. 150, PUCA, 5206 da TRIP. 10. Torre Salvador, boa noite, voo no 613, quanto espera da 10, pronto. 16, muito obrigado. Torre Salvador, voo no 613, quanto espera da 10, pronto. Ali mantém, no 13. Ali mantém, no 13. 21, ciente da X-Ray para autorização Campinas. Boa noite, Azul 471, Campinas, aprovado, nível 360. Via Pesulon no 6 até Bravo até Zulu, após conforme rota do plano de voo. Da cola da pista 10, perfil que sai do Dael, Leda após voo direto bridge com curva direita. Transponder 5506, controle 120.80. Salvador, voo F5010. O azul